Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, houve um filósofo de grande sucesso na época, mas hoje totalmente esquecido, chamado Léon Braunschweig, filósofo francês, né, criador de uma escola que ele mesmo chamou de positivismo espiritualista. O que ele queria dizer com isto? Ele era um homem que confiava, acima de tudo, no pensamento matemático e na física matemática. Ele acreditava que os problemas essenciais seriam resolvidos mediante a abordagem científica matematizada e que isso teria o valor de uma espécie de idioma universal no qual todos os homens poderiam se entender, no fim das contas, sobre todas as questões, de modo que a física matemática seria uma espécie de nova linguagem revelada, linguagem divina. Então, hoje ninguém mais liga para o Léon Braunschweig, mas, embora ele tenha escrito livros realmente importantes sobre a evolução do pensamento matemático, mas algo do pensamento dele se impregnou na mentalidade do século XX. Evidentemente, separado da pretensão teológica e espiritual, mas com um valor subentendido que ainda é, de certo modo, místico. Eu vejo dia após dia nas pessoas que são de formação física e matemática essa mentalidade mística, essa valoração absurda do pensamento matemático como se fosse a chave de todas as soluções, uma espécie de pitagorismo atrasado, não é isso? Ao ponto de que aconteceu que o Nikola Tesla dizia que a ciência moderna trocou a realidade pela matemática. Isso é uma coisa cada vez mais evidente. Só que, em vez disso gerar uma linguagem universal na qual todos podem se entender, a coisa foi se complicando e complicando e complicando, ao chegar ao ponto de que muitos físicos hoje declaram que a física quântica é incompreensível. Eles não sabem o que é a física quântica, eles não entendem aquilo. Quer dizer, eles são capazes de observar certos fenômenos, observar e medir, mas eles não sabem do que eles estão falando. A rigor, isso já acontecia muito antes, o próprio Newton reconhecia que ele não tinha a menor ideia do que fosse a gravidade. Quer dizer, a gravidade foi apenas um fenômeno que ele observou e mediu, e disse, mas do que se trata? E como não sabemos do que se trata, nós não sabemos sequer se este fenômeno é uma causa, ou é apenas uma aparência, ou é um efeito de uma outra coisa. Newton sugeria que fosse efeito de outra coisa, porque ele afirmou que aquele que afirmasse que a causa da queda dos corpos fosse a gravidade, sem a interferência de uma outra força qualquer, né, não poderia atribuir essa ideia a ele jamais, que se atribuísse a ele seria um mentiroso. Portanto, ele está dizendo, não fui eu quem disse isso, foram outros que inventaram e puseram na minha boca. Isto vive acontecendo na história da ciência, né? O melhor remédio contra o autoritarismo, a pretensão científica abusiva é a história das ciências. É verdade que a formação em qualquer ciência não inclui a história dessa ciência. Então, em geral, o sujeito que não sabe a história da atividade em que ele se meteu, ele literalmente ele sabe fazer algo, mas não sabe o que ele está fazendo. Então é mais ou menos como um macaco que aprendesse a dirigir um automóvel, né? Aprende a fazer certas operações, mas não tem uma consciência intelectual clara, né? É claro que a certeza matemática continua válida, mas se nós perguntarmos, mas ela é a respeito do quê? É claro que isso envolve questões filosóficas complicadíssimas que a formação matemática jamais lhe dará os meios de resolver. Mas, qualquer que seja o caso, o valor místico da matemática e da física matemática, tal como sugerido pelo Braunschweig, sobreviveu ao próprio Braunschweig. Ninguém mais o lê. Mas a ideia, de certo modo, ainda está aí. Não nos termos em que ele declarava. Ninguém mais declara. Não, isto aqui é a verdade revelada por Deus. Ninguém diria isso hoje. Mas, sem afirmar isso, eles dão a esta ciência um valor de realidade divina, sem declarar. Quer dizer, uma coisa é você dizer assim, explicitamente, A ciência, a física, a matemática é uma revelação divina. Outra coisa é você, sem dizer isto, você continuar tratando como se ela fosse uma revelação divina. É claro que a hipótese do Bolshevik é muito mais clara e ela pode ser discutida, mas esta não pode ser discutida porque ela não é declarada, ela é, de certo modo, uma crença implícita, uma espécie de um sentimento difuso, né, que se nota, sobretudo, na, no, no, na reação, como é que se diz, furiosa, que alguns estudiosos da área têm quando a gente lembra a eles alguns dados da história destas ciências, não é isso? Então, por exemplo, quando eu disse que, aliás, outro dia eu coloquei no ar, no Facebook, um vídeo onde eu menciono esse fato, né? Quando eu disse que o Einstein desenvolveu a teoria dele sobretudo para evitar as consequências geocentristas do experimento de Michelson e Morley, nossa, o que eu recebi de xingamento, quando na realidade esse é um dado óbvio e banal da história da ciência. Toda e qualquer biografia do Einstein reconhece isso, mas ele nunca leu nenhuma. Veja, inclusive, vamos dizer, os grandes textos da história da ciência não são lidos pelos estudiosos das áreas. Eles leem livros didáticos, eles leem manuais universitários, não leem os clássicos diretamente. Isso é a mesma coisa que acontece também no estudo das letras, onde o sujeito não lê mais as obras de literatura, ele só lê, né, análises estruturais e coisa assim. Tá certo? Então, se você perguntasse em quanto das pessoas que defende a física do Newton, leram o livro do Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, quase ninguém. O único cara que eu conheço que teve interesse pelo texto do próprio Newton fui eu. Nunca encontrei nenhum estudioso da área que se interessasse por isso. Por quê? Porque ele aprendeu isso na universidade, numa versão já modernizada, já atualizada, né? E já isenta de todos os problemas que o próprio Newton via na sua teoria. Afasta os problemas, dá uma versão limpinha e pronto, o camarada acredita que aquilo lá é verdade definitiva e dá a ela, de fato, um valor equivalente ao de uma verdade revelada. Ou seja, não tem sequer a consciência do quanto a coisa pode ser problemática. Não é isso? Outro dia, por exemplo, eu comprei um livro que era assim, 100 contestadores de Newton, uma centena de contestadores da teoria da relatividade do Einstein. Era uma bibliografia, o livro tem só a bibliografia. Claro que o texto do César Lattes a respeito também está lá, é um dos 100. Não é isso? Mas isso é ensinado para as pessoas, não como uma teoria científica, que ainda é debatível, é ensinado como uma realidade final. Portanto, tem o valor, por assim dizer, psíquico de uma realidade divina. Só que não dizem que é divina. Está entendendo? Então, se você fosse declarar, ah, isto aqui é uma verdade revelada, então você está legitimando a perspectiva teológica, perspectiva revelada. Isso não pode. Então você trata como se fosse uma verdade revelada sem usar esse termo, porque o termo faria você parecer religioso, né? Então, tudo isso aí, é claro que há nessa coisa uma rede de mentiras, de fingimentos, de picaretagem, que é uma coisa horrorosa. Desde quando você começa a estudar mesmo a história da ciência, eu já cheguei à conclusão que entre os cientistas existe mais picaretagem do que entre os políticos. Os políticos são limitados, mas os cientistas não. Eu também acabei de ler a peça do Friedrich Dürrenmatt, Os Físicos, né, que são três físicos que estão internados num hospício. E os três matam enfermeiras. Então começa a investigação sobre este caso, e no meio, no fim, depois de uma série de peripécias, um deles, e eles se chamam Einstein, Newton e Möbius. Möbius é o nome do matemático, inventou a fita de Möbius, essa coisa toda. Né? Então chega uma hora que o Newton diz, olha, eu não sou louco como você pensa, eu sei que eu não sou o Newton. E o cara pergunta, quem você é? Eu sou o Einstein. Ele é um outro sujeito que pensa que é o Einstein. E assim o negócio vai complicando, e no fim, esse mesmo sujeito diz, olha, eu, claro que eu não sou nem o Newton, nem o Einstein, eu sou fulano de tal, né, trabalho para a agência de inteligência, estou aqui para investigar se esses camaradas são loucos mesmo ou se eles estão fingindo. Por quê? Porque os governos e certas empresas queriam que eles trabalhassem em certos projetos, né, que são perigosos para a humanidade, e eles então fugiram e se fizeram de louco para poder escapar disso aí. E daí tem uma conversa entre os três confessam que é exatamente isso, nenhum dos três é louco, nós os três somos físicos, nós estávamos horrorizados com as coisas que nos obrigavam a fazer, estávamos horrorizados com a confusão da nossa ciência, tá certo? E decidimos nos internar no hospício, porque aqui nós somos livres, aqui nós podemos dizer o que queremos, podemos raciocinar livremente, não precisamos trabalhar para esses bandidos, né? E eles estão conversando disso, daí aparece a diretora do hospício, que é uma velha corcunda, uma doutora médica corcunda. E ela disse, olha aqui, vocês fiquem sabendo que nós gravamos tudo o que vocês acabam de dizer, isto aqui não é um hospício de maneira alguma, nós montamos este cenário para enganar vocês, nós trabalhamos para uma firma internacional que produz armas atômicas e agora vocês vão ter que trabalhar para nós. Esta é a peça que eu acho que ela tem uma realidade profunda, né? É claro que um cientista atômico não tem a menor liberdade, ele vai ter que fazer o que manda o sujeito fazer, mas, e a vida, você vê a história do Julius Robert Oppenheimer, que quando explodiram a bomba atômica, ele ficou louco de sofrimento, ele disse, eles me transformaram num monstro. Eu digo, mas peraí, como que eles transformam você num monstro? Foi você que fez a bomba, não foram eles? Mas, então, o drama do cara é o seguinte, a responsabilidade dele era muito superior à capacidade de ele suportar a situação. Não é isso? Então, a ciência que seria, no entender dessa tradição bruxo-vickiana e seus descendentes, vamos dizer, o ápice da racionalidade humana, tinha botado o sujeito numa situação totalmente irracional, onde ele não podia nem se culpar, nem se desculpar pelo que ele havia feito, né? E assim também existem muitos outros dramas similares até hoje, né? Então, tudo isto coloca em questão o seguinte problema: qual é a função da razão na sociedade moderna? Nós todos sabemos que a tradição moderna, a tradição democrática moderna surge da apologia da razão no século, entre o século XVIII e XIX. Não é isso? Mas, se a razão é essa linguagem suprema na qual podemos alcançar as verdades últimas, então ela é aquilo que dizia o Brunswick. Se ela não é isso, o que é ela então? Mas, então, nós vemos que entre os cultores da razão, sobretudo da razão matemática, a coisa foi tomando uma direção muito diferente daquela que esperava o Brunswick, na medida em que esta tradição se associa, vamos dizer, com o empirismo inglês, né, com a filosofia analítica, essa coisa toda, ela vai ficando cada vez mais limitada a jogos formais que, em vez de oferecer solução para qualquer problema, se fecham apenas no seu círculo interno de interesses meramente formais. Mas, quando você vê, por exemplo, se pega assim, o príncipe dos filósofos analíticos, Bertrand Russell, né? Quer dizer, por um lado, ele seria então o representante supremo da razão matemático-científica, né? Por outro lado, ele é o sujeito que passou da proposta de lançar uma bomba atômica preventiva na União Soviética, matar todo mundo, para depois fazer mais tarde fazer aquele júri condenando os Estados Unidos pela intervenção na guerra do Vietnã, né? Quer dizer, as opiniões são totalmente malucas. Quer dizer, qual é o efeito, vamos dizer, que o exercício da razão científica tem sobre a mente dessas pessoas? Será que não está simplesmente enlouquecendo como os físicos da peça do Dürrenmatt? Isso é uma coisa para pensar. Né? Você vê, no começo do século, o Gaston Bachelard podia dizer o seguinte: eu não vou mais em congresso de filosofia, porque lá cada um tampa os ouvidos ao que o outro está falando, ele fala a ideia dele e não quer saber dos outros. Mas eu vou no congresso matemático e lá ele se entende perfeitamente. E será que ainda é assim hoje? Se você vê o livro do Brian Riddle, On Science, Brian Riddle é talvez o maior físico inglês, onde ele confessa que não tá entendendo nada da física contemporânea. Falou, será que ainda é como no tempo do Bachelard? Né? Eu nunca fui muito simpático ao Bachelard, porque ele era um cultuava uma espécie de um dualismo. Por um lado você tem a ciência físico-matemática, por outro lado você tem interpretações poéticas das obras de arte, né? Então é um dualismo irrecorrível, não tem ligação entre uma coisa e outra. Quando, assim, a grande preocupação da minha vida foi justamente o fio condutor que leva, vamos dizer, da linguagem poética à linguagem matemática. Eu creio ter encontrado esse fio condutor na teoria aristotélica dos quatro discursos. Ali está muito claro, isso aí, não há um dualismo, no caso, são as duas culturas que falava, aliás físico, né? Charles Peirce Snow, né, que falava que existem dois mundos, ou duas culturas, o mundo da poética e o mundo da ciência. Ele está completamente enganado, há uma continuidade, quer dizer, entre a poética e a matemática, a relação é como de uma raiz para o tronco, para os galhos e para as folhas, e não um dualismo. Né? Então, me parece que eu deixei isso muito claro no livro. Quer dizer, eu deixei, não. Aristóteles já tinha deixado implicitamente claro. Tudo que eu fiz foi explicitar um negócio que já estava contido lá dentro. Né? E eu observei que eu tinha encontrado essa ideia, a ideia não foi minha, eu tinha visto essa ideia sugerida pelo Santo Tomás de Aquino e pelo Avicena. Mas eles só sugerem, assim, eles dizem 10 linhas cada um, falam, opa, não pode ficar assim. Se eles dizem isso, alguma razão tem que ter, temos que investigar que razão poderia haver por trás disso aí. E daí encontrei o que eu chamei de teoria dos quatro discursos. Então, você me arruma um cafezinho? Mas a mim me parece óbvio que toda a cultura moderna tem a pretensão de se basear na ciência e na razão. O que é, por exemplo, todo o direito moderno? É claro, pretende ser uma ciência e tudo no direito tem que se resolver mediante a argumentação racional. Não é isso? Mas, como dizia Engels, o que é a razão, se não o sonho da burguesia? Você pode pegar todo o universo racional e encará-lo como ideologia, quer dizer, como representação do interesse de uma classe. Eu acho que isso é um engano epistemológico monstruoso, porque, evidentemente, os interesses envolvidos numa determinada pesquisa, num determinado raciocínio, não tem nada a ver com a estrutura lógica dessa investigação. As duas coisas são completamente independentes, né? Assim como por exemplo, os interesses envolvidos no uso de um determinado idioma não tem nada a ver com as regras de gramática que formalizam esse idioma. Isso é uma confusão que, se você estudar direitinho as investigações lógicas do Edmundo Husserl, pausa para os comerciais, vai sair logo, logo o meu livro Edmundo Husserl contra o psicologismo, que explica exatamente esta coisa. Foi feito aí, o nosso amigo Ronald Robson teve a gentileza de fazer a correção das transcrições que nós tínhamos, e logo esse livro vai aparecer por aí. Então, se você estuda direitinho a análise que o Edmundo Husserl faz desse assunto, você vai ver que a frase do Engels é apenas uma confusão de tipo psicologista. Ele está confundindo, né, as regras do pensamento lógico, a estrutura do pensamento lógico, com as leis da psique humana, as leis do funcionamento da psique humana, leis entre as quais o elemento sociológico está presente. É uma confusão feita, por exemplo, na lógica do John Stuart Mill, é um dos mestres do psicologismo. Ele acredita que as leis da lógica são regras reais do funcionamento da mente humana, da psique humana, ou regras do funcionamento do cérebro. E Husserl, eu considero as investigações lógicas de Edmundo Husserl a melhor contestação que alguém já fez de alguma coisa no mundo. Ele pega o psicologismo e reduz a menos que pó. Tá certo? mostrando que a lógica é um conjunto de regras puramente formais, que não tem nada a ver com a realidade do pensamento, do exercício do pensamento humano. Quer dizer, os mecanismos cerebrais que você usa para pensar não tem absolutamente nada a ver com as regras da lógica, por exemplo, a lei da identidade, terceiro excluso, etc., etc. Quer dizer, existe um mundo de realidades puramente formais, que são independentes do modo como você as pensa. Então, por exemplo, um quadrado ele tem quatro lados e quatro ângulos iguais, independentemente de você pensar o quadro como uma figura desenhada, como um pedaço de madeira recortado, tá certo? De você pensar um quadrado cor-de-rosa, verde ou sem cor, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Mas se você está pensando o quadrado no momento que você está no banheiro, no momento que você está na cama, tanto faz. Quer dizer, o modo real de funcionamento do cérebro humano não tem nada a ver com as regras da lógica. Isso está demonstrado de uma vez para sempre pelo Edmundo Husserl, não é? E o marxismo, ele cai no erro psicologista. Vamos dizer, só que não é uma versão psicologista, é uma versão sociologista do psicologismo. Ele acredita, pronto, que as leis da lógica, as leis da razão, podem ser explicadas pelos interesses sociais, sociológicos reais envolvidos no seu exercício. O que é isso aí? Psicologismo, assim, psicologismo grosso, né? Mas até hoje, eu acho às vezes espantoso que ainda exista marxista no mundo, tá certo? Então, bom. Na verdade, o marxismo assim, é um conjunto de erros filosóficos que, quando você os capta, você vê que são muito grosseiros. Mas a complexidade do edifício erigido em cima é uma coisa monstruosa. Inclusive, só bobocas pensam que o marxismo é um treco simplório e dogmático. Não tem nada simplório e dogmático. O marxismo é um negócio tão flexível que ele é capaz de assimilar qualquer coisa. Outro dia mesmo alguém botou no Facebook, lembrando um posto desse, olha, os marxistas absorveram até seus inimigos. Nietzsche era um inimigo total do socialismo, odiava o socialismo, desprezava o socialismo. Nietzsche, né? Freud, Nietzsche e Heidegger. O marxismo absorveu tudo isso aí. Como é que você vai dizer que é um negócio simplório, dogmático, uma coisa que é capaz de absorver o discurso dos seus piores inimigos, daqueles que odeiam? O marxismo tem essa flexibilidade, né? Isso. Tem essa flexibilidade, não em si mesmo, mas por causa do talento enorme dos caras que foram aderindo a ele, como Georg Lukács, né? Max Horkheimer e tantos outros. Então, o marxismo ele não é um discursinho dogmático, propaganda dogmática. Né? Não é, o marxismo é uma tradição. É uma tradição intelectual enormemente rica e complexa, tá certo? Baseada em erros fundamentais, erros, na verdade, demoníacos, se você pensar bem. Mas, então, o efeito que o psicologismo teve no mundo foi desastroso, mas foi muito maior dentro do marxismo do que fora dele. Como é que você vai comparar a influência do John Stuart Mill com a de Karl Marx? Ninguém fez uma revolução, matou 100 milhões de pessoas porque leu John Stuart Mill. Ninguém fez isso, né? Mas lendo Karl Marx, foi isso que eles fizeram. E também muitas análises pretensamente sociológicas feitas por marxistas são desse tipo, quer dizer, eles pulam do problema formal, lógico, envolvido numa discussão para a composição sociológica dos participantes dessa discussão. Como se não fosse possível um sujeito que emergiu de qualquer classe pensar logicamente igual ao outro. Quer dizer, por que tem que ser o burguês para pensar assim? É claro que não. Não é isso? Então, não há conexão entre... Em outras aulas eu já abordei essa questão da ideologia de classe. Ideologia de classe não existe. Não existe. Quer dizer, você pode inventar um discurso pretensamente científico, pretensamente filosófico, que justifica os interesses de determinada classe. Só que para isso você não precisa pertencer a essa classe. Eu que estou aqui, não sou proleta, mas se eu quiser inventar um discurso defendendo os interesses do proletário, o que, que me impede? Também não sou um burguês, não sou um capitalista, mas se eu quiser escrever um discurso pró-capitalista, eu posso fazer isso. Nada impede. Quer dizer que a relação entre ideologia e classe social é uma relação que está só na cabeça, na imaginação dos interessados. Ela não existe em si mesma. Se existisse uma relação objetiva entre classe e ideologia de classe, cada um teria que seguir a ideologia da sua própria classe e não poderia aderir à do outro. Portanto, Karl Marx era um burguês e não poderia jamais ter aderido à ideologia proletária. Mas me parece coisa suficientemente óbvia, né? Então, o próprio Karl Marx é a prova de que a ideologia de classe não existe. O que existe é ideologia atribuída a uma classe por um sujeito que não precisa pertencer a ela. Existe analogia entre os interesses objetivos de uma classe e o discurso que os defende. Claro que existe. Alguma relação lógica existe. Mas é a relação lógica e não sociológica. Isso é importante, hein? Quer dizer, o sujeito que defende os interesses da burguesia, ele tem que saber quais são esses interesses efetivos e tem que defender logicamente. Tá certo? Então, a conexão lógica existe. Claro, se não existe, for só uma besteira, ninguém leva a coisa a sério. Mas não há uma ligação sociológica, isso é, o sujeito não precisa pertencer à burguesia para fazer isso. Quer dizer, a ideologia de nenhuma criatura é determinada pela classe social onde ela nasce, mas pelo discurso que ela ouviu. Em geral, por exemplo, o burguesinho não vai para a universidade, vai, então ele vai ouvir o quê? O discurso marxista, ele vai aderir ao discurso marxista. Não é isso? Uma vez, né, lá no Rio Grande do Sul, no Fórum da Liberdade, o pessoal está discutindo qual é a função da universidade. Então apareceu um marxista, a função da universidade, né, é treinar a classe dominante. Não é isso? Daí apareceu um outro sujeito com uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, onde apenas 3% dos universitários queriam ser empresários. Eu falo, como é que é? Que raio de classe dominante é essa? Né? Que raio de preparação da classe dominante é essa? Quando todo mundo quer fugir da classe dominante e ser o quê? Funcionário público, meu Deus do céu. Muito bem. Então, no Brasil, esse negócio de consciência de classe não existe. As pessoas não sabem que classe elas pertencem. Pega o discurso da outra classe e repete como se fosse dela. Uma vez o Meira Pena testou isso entre os seus alunos na Universidade de Brasília. Que classe social vocês pertencem? Eles não sabiam. Muito bem. Então, isso quer dizer que todos os regimes políticos modernos, todos eles se dizem baseados na razão. Marx também diz que ele está se baseando na razão, não na fé, não na revelação. E a democracia também. Mas quando você vai ver como funciona a democracia, você vai ver, por exemplo, que no mundo existem centenas de regimes ditatoriais sangrentos. São regimes assassinos, genocidas. Centenas deles, mas só uns poucos são condenados pelas democracias, especialmente África do Sul e Israel. Não é isso? Ora, são os dois onde a classe supostamente oprimida tem o melhor padrão de vida e mais assistência legal. Que assistência legal eles têm no Sudão, por exemplo? Nenhuma. O Sudão pode matar quem quiser. Né? Na China, nenhuma. Né? E você vê o pessoal aí denunciando essas coisas? Não, denuncia só Israel. E a África do Sul perdeu a moda já, né? A África do Sul já virou outra coisa. Agora virou uma ditadura comunista feroz que quer matar todos os fazendeiros. Né? Mas ninguém reclama. Né? O número de pessoas, quer dizer, apelos dramáticos lançados por fazendeiros na África do Sul que dizem, estão matando todo mundo aqui. O pessoal não liga. Quer dizer, a democracia moderna, ela é racional, mas ela é racional baseada num negócio do Bolshevik, racionalidade puramente lógico-matemática, é? Inaplicável às realidades do planeta Terra. Estão entendendo? Isso quer dizer, são todos pragmáticos no sentido brasileiro, é? São todos ideologicamente isentos. Nós não podemos entrar nessas brigas ideológicas. Então, nós só podemos condenar aquilo que ofende os direitos humanos tal como nós os entendemos dentro da nossa racionalidade jurídica. O resto não podemos mexer. Então, isso quer dizer o seguinte: no conceito ocidental dos direitos humanos, só os comunistas têm o direito de matar pessoas. Matar quanto eles quiserem. Agora, se algum regime associado, de algum modo, ao Ocidente, comete alguma violência, ele é universalmente condenado. E os outros não. Então, nós temos que entender o seguinte. Gente, vamos falar o português sério. Toda a conversa de direitos humanos foi programada e imposta ao mundo inteiro pela União Soviética. Porra. A União Soviética dirige isso, dirigiu isso. E pior, dirige ainda. Não é isso? Então, só existe a imposição de direitos humanos, só existe para quem não é comunista. Os outros não, os comunistas estão liberados. E hoje o que é que nós vemos no Brasil? O pessoal pregando aí este pragmatismo. O que é pragmatismo? Isenção ideológica. Mas eles impõem a isenção ideológica aos esquerdistas, não só aos direitistas. Então, olha, vamos falar o português claro. Todos esses caras pragmatistas, inclusive os generais, um monte de generais, são todos traidores, gente. São todos criminosos. Estão trabalhando para a dominação comunista do mundo, saibam ou não saibam. Quer dizer, o traidor inconsciente é pior do que o consciente, porque o consciente você ainda pode pegar o sujeito e conversar com ele, olha o que você está fazendo, tá errado. Mas o inconsciente, não, ele se acredita que está inocente, que está limpo. Então eles têm que parar com essa porcaria já. Porque isso aí é o suprassumo da irracionalidade fundada em argumentos racionais. E você está usando a razão como um negócio para prostituir a razão completamente e justificar uma conduta irracional, imoral, autocontraditória e suicida. Não é isso? Então, nesse sentido, você vê que os comunistas, comunista explícito, é mais honesto do que o pragmático, que trabalha para ele, evidentemente. Mas o comunista sabe o que está fazendo e declara o que está fazendo. Ó, querem fazer a revolução, matar todo mundo. E daí vem o pragmático, que ele finge que ele está acima do conflito de ideologias, no qual ele favorece o comunista. Você já viu algum pragmatista, algum general pragmático, dizer que a esquerda tem que parar com o discurso ideológico? Não, porque se fosse se opor ao discurso ideológico da esquerda, você seria ideológico também. Aí não pode. Então, resultado, só a esquerda tem direito a um discurso ideológico, a direita não tem. Então você, o que é? A esquerda bate no sujeito e vem o pragmático, o general pragmático, amarrar a mão dele. Você está entendendo? Então pensa, quanto vale esses generais? Não vale nada. Eu os desafio em público a discutir isso comigo. Não virão discutir porque são todos covardes, são todos cagões. Tá certo? Só agem escondidinho, tá certo? Ficam lá fazendo fofoca no seu meio. Esse, aliás, é um problema sério da classe militar no Brasil, porque ela não tem traquejo social. Nos Estados Unidos você vê, todo lugar que você vai, clube de futebol, bailinho, restaurante, tudo está cheio de milicos, os milicos vivem no meio da sociedade, e a sociedade os respeita e gosta deles, e confia neles. No Brasil, milico só vive no meio de milico, porra. Não se mete em nada. E se consideram superiores aos civis, se consideram mesmo, isso eu sei porque eu convivi com eles. O que, que eles fizeram quando tomaram o poder em 64? Eliminaram todas as lideranças civis de direita e chamaram meia dúzia de engenheiros para governar com eles. Quer dizer, tecnocrático, pragmático. E foi isso que eles fizeram. Resultado que foi o resultado, a única força política que sobrou foi o quê? Os comunistas. Então os comunistas tomaram o poder e ainda cuspiram na cara deles, merecidamente. De novo, esses generais estão querendo cometer o mesmo erro que cometeram em 64. De novo, não aprenderam nada. Ora, não aprender com a experiência é sinal de demência. Ou então de picaretário, mentalidade picareta. O cara está fingindo que não vê a experiência. Não é isso? Então, gente, nós temos que denunciar isso aí insistentemente. Esse pragmatismo é traiçoeiro, é criminoso. Se um lado tem o seu discurso ideológico, o outro também tem que ter. E se aparecer 20 lados, cada um deles tem que ter o seu próprio discurso ideológico. Deu para entender? Então é isso aí. Hoje não vou responder pergunta. Até a semana que vem. Muito obrigado.